3520, autorizar 2000 pés, ajuste chama 0 no 5, direto Duna. Livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, 1-0 no 5, ajustado. Reportará estabilizado no ILS, então no 0, no 3520. Giant 8730, clear taxi ahead and enter on apron 1, taxiway India until rolling point runway 10, then call ready to departure, Giant 8730. Okay, taxi to holding point 10, India, was it? That's right, via India. The second intersection at your left, at your right, Giant. Copy that, via India, holding point 10, Giant 8730. And Giant 8730, the altitude, initial altitude for us? Can I confirm? Confirm? Affirmative, what is the initial altitude for us? The altitude cross 4000. Okay, initial altitude 4000, thank you. Giant 8730 is ready for takeoff. Okay, Giant 8730, clear to take off, runway 10, wind 150 degrees, 04 knots. Okay, clear for takeoff, runway 10, Giant 8530. 9837-30, airborne at 3-5, call departure on 119.8, good flight, sir. 119.8, Giant 8730. Good day, sir. Oito, meia, desce pro dois, meu pai, da Rio Chamazão, no quatro. Oito, papai. 10, 8, 8, 730, out of 3,000, climbing to 4,000. Os Panguinja, 8730, radar contact on departure. Climber, maintain flight level, port 10, book departure. Okay, climb maintain 410 and took the departure. 3520, confirma estabilizado. Ótimo, estabilizado, localizador. Agora a torre 1918-6, 3520. 1816-6. 1816, livre LS, reporta estabilizado e redução para 200. Positivo, reportará estabilizado, gol 1816. Giant 8730 request. Go ahead. I request the heading of 065 for now. Two letters. Clear. Deviation. Clear to deviate, does it? Ciente, Tan 3520, avistado, tráfego, o ajustando 0 no 4, está livre o pouso na 1-0, o vento 1-60 graus, 0-4 nós. Livre pouso na 1-0, ajustado no 0 no 4, 3520. Coming back on course, Giant 8730. Roger. ILS, estabilizado ILS, gol 1896 com o Campabim. Gol 1896, agora chama torre 1 ao 9, aos 40, táxi agora à sua direita, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 83520. Salvador, muito bom dia, o gol 18 no meio. 8 no meio, cheque o trem 150 graus 4 nós, 1014, pouso autorizado, pista 10. Trem embaixo travado, tá autorizado o pouso, gol 18 no meio. No meio, solo aos 44, livrar agora à sua direita via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 5, boa noite, no meio.